agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Está começando por aqui mais um Encontro Central. Hoje, né, super segunda-feira, dia 28 de abril. E o Fábio Pérez vou durante 2 horas com o melhor do romantismo para você. E agora, com uma novidade, né? Além de você poder mandar aí os seus e-mails para ouvintecentral@hotmail.com, você pode acessar o site, né, do Encontro Central, que é encontrocentral.tk. É isso mesmo, encontrocentral.tk. E você pode deixar o seu recado lá, tá bom? E a gente fica aguardando aí a sua participação, de repente a sua dica, né? E, ou então, peça sua música, peça sua tradução. Não tem problema, a gente está aguardando você no ouvintecentral@hotmail.com, no encontrocentral@gmail.com ou então no encontrocentral.tk, o site aqui do Encontro Central. E hoje a gente começa com Hathaway, I Miss You. O coração batendo mais forte. Encontro Central. More. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Kansas, Dust in the Wind, também Janet Jackson, Come Back to Me, Hathaway, I Miss You. E agora Lenny Broad com Over You. Estamos apresentando Encontro Central. Any fool can see that love is blind. More time, forget about my pride. I didn't mean to catch you by surprise, and I hope that isn't pity in your eyes. I've tried so hard to stay away and keep you off my mind. I know I should. Me once.

Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando nosso primeiro bloco com Lighthouse Family, Loving Every Minute, também Laura Pausini, La Solitudine e Lenny Brown, Over You. Daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo mais um bloco do Encontro Central com o Lobo. I love you to want me. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time. What you tried so not to show. There's something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Love me and want you the way that I want to. If you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I love you and want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me and want you the way that I want to. If you what you tried so not to show. But something in my soul just cries. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that you should be. As canções imortais. You can't survive. So when you feel like home, Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. All alone, wishing

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Oh, darling, I want to be everything to you. You are everything. You are everything. Today I saw somebody who looked just like you. He walked like you do. I thought it was you. As he turned the corner, músicas inesquecíveis. Only one, say it's a mistake.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central.

Estamos apresentando Encontro Central. She's holding the heaven.